vai, meteu, tá mandando a prova. 7.896, agora pela esquerda. Ao atingir 2000, de curva esquerda na proa 300. Silvia Pares, vou ir para Simbra, na marcação 20 para o finalizante. Tantri, gol, 1896. Só confirme, esquerda, qual a proa? 300. Tá, 300, então, curvando à esquerda, o gol 1896. Mantém o perfil da STAR, porque a aeronave que acabou de arremeter aqui, a nossa intenção é encurtá-la agora na aproximação, ok? O 4062, complete final LS, torre 118, decimal 95. Azul 1896, curve à esquerda até a proa 2, até a proa 290. Esquerda 290, gol no 896. São 3170, desce, mantém a altitude de 3000 e inicie redução para 2009. Então, 3170. 2009, descendo para 3, no pé, para 3170. Gol no 896, até por agora 270 pela esquerda. Gol no 896. Prova 270, no 896. O 896 esquerda, proa 250, Giovepares, intercepto localizador na marcação 1110, está agora a 5 milhas ao norte de, do Mastro do Estero. Tá, gente, são 250, caso de falha, reintercepto, gol 1810. TAM 3170, seu vetor, mantenha presente proa, limite ao localizador, TAM 3170. O vetor vai manter a proa, limite ao lote, TAM Gol 1896, pode curvar a esquerda e interceptar? Na proa agora 120, 120, reposte atrasado. A esquerda, tá assim. 120, vai interceptar e você pode estabilizar. Afirma. Então 70 disse mantenha 2000, voe agora para a Duna, resume navegação para o final LS, então 3170. Autoridade para descer para 210, voando em Duna, autorizado para descer para o LS, então 3170. Estabilizou, boa noite, 95. Complete final LS, reduza para aproximação, cheque prepouso, torre 118, decimal 95, bom pouso. Tá, 1895, obrigado, boa noite, 95. Passou Duna, complete LS, torre 1-1-8-9-5, TAM 3-1-7-0. 1895 para TAM 3-1-7-0, boa noite. Boa. Antônio Salvador, cordial, boa noite, 9033 da Gol Decolado, 1760 pés. O 9033, contato, sub mantém nível 320 na saída da Eulita, após direto. Da Eulita, após direto, precisa modificação, se for possível, para 280 devido à turbulência. Aguarde, ele consultou o centro. Ok. Suba e mantenha nível 280 autorizado pelo centro. Obrigado, 280. 3, comandante, boa noite, é o Gol no 805. Gol no 805, contato, suba e mantém nível 370 na saída Pucajamas e Par. Sente, 370 Pucajamas e Par, Gol no 805. Gol 9033, chame Recife agora, frequência 1251, na alterna 3325. Gol 9033. 513325. É uma boa noite, bom serviço, cara. Boa viagem, amigo. Alô. Centro do Recife, esse é o 9033 da Gol. Vai cruzando 1670 para 280. É 1251, né? Ah, apertei, não mudou. Valeu. Um abraço. Um abraço. Boa noite, eu vou 1714. 1714, contato, fui mantendo 230 na saída Puca, Jamo, Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju, solicita final 190. Aguarde. Salvador Approach Control, good evening, WhatsApp 6046, clear down 150, at information. Cab 6746, coloca aí dentro, descendo, mantém 2,000 feet, altimeter 1020, we're clear, fly direct to Duna to intercept the final FX read runway 10, Web 6746. It's amazing, sir, clear down 2,000 and fly heading Duna 6746. Affirmative. Duna 714, submantém nível 190, autorizado pelo centro. 90 final, Gol 9, 05, chame agora Recife, frequência 12685, alterna 2545, gol no 805. 2685, 2545, muito obrigado, 1805. Vou no 714, vou direto a Aracaju. Vou no 714, controle. Vou no 714, controle Salvador. Vou na proa de Aracaju, vou no 714. Voe direto a Aracaju e chame Recife na frequência 12685, alterno 2545, voa no 714. 2685, voa 2545, obrigado. Zero, pessoal. Web 6746, we're clear for final approach. A report established, 6746. Roger. Five, six, 6746 Rutcliffe of an approach and contact now tower 118.95. 118.95, thank you, have a nice night, sir. Bye.